Paulo, 354-14, Ivana, estou escutando. 544, bom dia, táxi autorizado Alfa Juliette, 41, remota 14 do Paris Carol. Alfa Juliette, remota 14, 5494. Solo Gol 1983, ciente da formação Kilo, autorização para Guarulhos. Bom dia, Gol 93, Guarulhos, já aprovado 360, pronto, cópia. Pronto, cópia. Aprovado, Salvador Guarulhos, nível de voo 360, via Upper, Sulô 21, trive o restante confirma na rota do plano. Decola puta 1-0, mantém a reta até cruzar dois pés da terceira milha, após curva pela direita. Perfil do subida é arco. Transição elefa, onde intercepta a aerovia. Controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, transponde a 5563. Autorizado para Guarulhos 360, via Upzulu 21, trive após conforme plano de voo. Decolagem da pistão no zero com curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle em 1208, transponder 5563, com 1983. 5563, correto. O chame de ponto de fracionamento, com 983. Reportará, pronto fracionamento 983, está com um pouco de interferência a fonia. Ok, como recebe agora? Ainda permanece. Como se tivesse problema no seu fone. Ok, vou trocar o fone. Obrigado. Nosso cabeceiro no 7, Vitorinho da Juliette. Papa Tango, Vitorinho da Juliette, chama a torre 1 no 86. 86, Juliette. Vitorinho Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitorinho da Juliette. Vitorinho da Juliette, tá presente, autorizado, curta final no 7, reporta quando lá. Vitorinho, autorizado, curta final no 7, reportará. Patão, controle. Patão, cumprimento para Patão, na escuta. Informe o estimado para o ingresso no terminal. Guarde, cumprimento Patão. Salvador, Ocean Air 6311, portal 7, pushback, acionamento. Sua escuta, prossiga. Devido a tráfego na terminal Aracaju, só não vai poder fazer o toque arremetida. Paciente, então, vai realizar somente sobrevoo, é possível? Aguarde. 1983, na escuta, como recebe o solo? 1234, 4321. Agora tá por cima. Obrigado. Final no 7, Juliette. O meu papatão informa o estimado para ingresso na terminal Aracaju. Vitorino Juliette, vento 090 graus, 149, autorizado pouso, destino 7. Autorizado pouso no 7, Juliette. Controle copiou, Romeu Papatão? Afirmativo. Papá Romeu, entra na primeira alfa, vou inaugurar da rotatória. Bora na boa da rotatória, entra na primeira alfa. Força aérea no 398 ou no 368, confirma. Força aérea ou no 368. Ou no 368 da Força Aérea Brasileira, Salvador, Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha. Paciente da informação aqui, Lodim 1015, pátio militar da base aérea, nível 160. Pronto, corre. Ok, no 368 aprovado Belo Horizonte, Pampulha, nível de voo 160, 160 via... Whisky Uno, decola da 1-0, curva direita, perfil subida coral, controle 1-9, controle 1-2-0, decimal 8, torre 1-8, decimal 612, acione o código 5504. 4-0-5-0. Força aérea 1-4-3-1, Recife 1-2-5-1, alterno 1-3-3-2-5. Pátio militar da base aérea, livre para o acionamento, reporte início de táxi, o posterno 368. canal calibrado, a gente tem que ir. Gente, no corte de frequência, bom dia. Salvador, bom dia. Vou no 397. 397, São Paulo, Congonhas. Já temos aprovação do nível 360. Informação em curso é aquilo. Altímetro no 015, número 1 para 4. Só um instante, por gentileza. Dentro daquilo. Aceite então o 360 para Congonhas. Mativo, o Gol 1 367, já aprovado 36 Congonhas, número 1 para 4, só um instante para a gente. Aguarda. Aguarda. 1-1, nós temos 127 a bordo, com 3 horas 51 minutos, Galeão. 351-27, alterna, Galeão? Firmo. Copiado, táxi à esquerda, contornando o terminal, última direita via Índia, ponto de espera no 0, mantenha, enxame torno 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0, no 5, bagagem, roxa. Ok, em frente, pátio Índia 2, 18 meia no ponto de espera, muito obrigado, bom dia. Yeah. Alô, é o Botelho 368, o Botelho Táxi. Cielo 368, decola a partir da cabeceira ou a partir de terceiro, seu hotel? Cielo 368, você tem que decolar até o hotel. Certo, tá com o seu hotel, então, ao atingir, mantenha a posição e chame torre em 1 no 8, decimal 62, eu fosse era 1 no 368. Cielo 368, chamará torre 1 no 8, decimal 62, pode ficar da área. 1-1-8, 118 decimal meio, ok? Cantarão 38, escutar estáxi. Táxi autorizada, tem interseção hotel, onde manterá a posição e chamar a 286 para ingresso e decolagem a partir da interseção hotel. 02 do POB, acontece? Cantarão 38, autorizado. Chamará a 2-1-8, decimal meio, na interseção hotel. Só 1 minuto. Papa Romeu, Índia November Alfa, da visual com campo. Afirmo, Índia November Alfa, com visual do campo. Papa Romeu, Índia November Alfa, chama torre 1 no 86. Torre 1 no 86, Índia November Alfa, até a próxima. Desde prosseguindo para, sobre o litoral ou direto para o Ocanejo? Confere. Correto então, Salvador, Salvador, toca emitida em Veracruz, decola pistão 7, curva direita, via Checa Chapegos, 1 no meu pés. Controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 0151 no Alfa Vigilante. Índia, November Alfa. Sente autorizado a ingresso na final, Índia November Alfa. Salvador, Oxanem, 63, 63, 1-1, ponto de espera 1-0, está pronto. China 6311, bom dia, vento 090 graus, 149, autorizado a linha de colapso, pista no zero. A linha de colapso, pista no zero, China 6311. Com 983, posição 5 para o pushback, acionamento. 93, autorizado, puxar, acionar, portão 5, chutar. Portão para o sexo 93. O gol 1397, ponto cópia. Pronto, cópia, prossiga, por favor, senhor. O gol 1397, aprovado São Paulo, Congonhas. Nível de voo 360, via upper. Pressão via, posição bridge, upper Zulu 16, restante conforme a rota do plano. Decola pista 190, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após curva A, direita, cumpre o perfil da subida da El Leda. Após a posição Leda, direto posição bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. Controle 120.8. A torre 1 decimal meia dúzia, transponder 5570. 1630, o voo sério no 368. Mantenha o ponto de espera agora inicialmente, modifique saída da El Lady Léo. Já 38, 96. Controle de saída 1208, torre pé 186, transponder 5570. Me pronto para o SPEC também, atuou no 397. Aqui é uma coisa pronto para o SPEC, atuou. O Yankee Serra, 0090 graus, 12 nós, 500 pés, está autorizado a colar, comprou a oeste, confirmando o Yankee Serra. Ah, deixa eu ir tirar a colagem, João, o 150, o Yankee Serra. Sou em Salvador, o Índia November Alpha, ingressando na 197, na final da 17. Índio November Alpha, final da 17. Autorizado, pouso, pista no 7, 0090 graus, 12 nós, o Índio November Alpha. Autorizado, pouso, Índio November Alpha. Força aérea 1368, ali mantém posição com o hotel. Chename 311, decolou 18, controle 120.8. 308, obrigado, bom dia. O Yankee Serra, considerando da colagem 18, controle 120.8. 120.8, chamada, tá retorno. Sendo identificação, desce para 060, está autorizando a chegada a Mari. Mari 060, gol. Controle em Salvador, a Chané 6311, cruza 2200, perfil Arbor. O Chané 6311, contato radar, restrito ao nível de voo 320, saída Arbor. 320, Arbor, Chané 6321. 311. Controle, bom dia, Papa Tango, Yankee Serra Serra. Papa Tango, Yankee Serra Serra, prossiga. Me falou do hangar da Rimar, vai comprou de 14, senhora, a prosseguir a nova extensão, obrigador. Checa, Chapegos, 18, 614, 120, decimal 8 é o controle, padrão transponder, Júlia. 7 minutos, 14 milhas para o local. Confirma? 14 milhas, 7 minutos. 015, o transponder 060, conforme 286 na presente, Júlia. Sólogo 1983, está com 120 de POB, autonomia de 3 horas e 30, alternativa Galeão para o táxi, 1983. 120, 330 Galeão, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera no zero, mantém chamitor 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0 no 5. Sexo autorizado via Índia no ponto de espera, 2186, gol 1983. Que horas, medo de milhas, rumo norte, mantendo 500 pés, é um tráfego de pequeno ponto. O Lima está certo. Controle Costa Aérea 368, decolar, realizar o perfil de série da Elva. Costa Aérea 1368, contato radar, vou para o nível de voo 160, saída da Elva. Costa Aérea 368, saída da para 160, saída da Elva. Costa Aérea 1368, direto Ilhéus. Costa Aérea 1368, autorizado DCT Ilhéus. 5595, bom dia, informação em curso aqui, altímetro no 015. Ilhéus, já temos aprovação, só um instante para a cobre de gesso. 983, autorizado ali a EMAT, cabeceira 10. Ali a EMAT, cabeceira 10, 983. E 5595.4. Aprovado, Ilhéus. Nível de voo 160. Conforme o repetitivo, a rota direta, Ilhéus. Decola pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após iniciar a curva direita, cumpre o perfil da subida da El Leda. Após Leda, direto, Ilhéus. Controle 1, 20, 8. A torre 1 no 8, decimal 6, 12, acione o código 5566. Está autorizado no 60 para Ilhéus, conforme o plano de voo executivo, decolada 10. Primeira curva após 2 mil pés ou 3 milhas pela direita. A saída da El, decimal Leda, aciona 5566, controle 101208 e a torre 102.5596. Correto, remoto no 4 do pátio principal, chame pronto para o chamamento somente tripe. Gol 1983, após decolagem está restrito nível 040 da liberação do controle. Vento 090 graus, 149, autorizado a decolar, pista no 0. Autorizado a decolagem, pista no 0, gol 1983. Alfa do Gilete confirmando manter o ponto de espera aguardando. Alfa do Gilete confirmando manter o ponto de espera aguardando. Tá, 3 horas. Oceané 6311, sobe restrito para o nível de voo 320, chama Recife 1288, alternando 260. Restrito 320, 288, 1260 com Recife, Oceané 6311, obrigado, tchau. Décimo 8. 08, obrigado. Gente, o Yankee Sierra Terra prossegue para qual destino? rádio da Amanhecer. Não copiei, isso aí tá cortado, confirma. Amanhecer, senhor. Ok, senhor. Tierra Serra, informe radial distância de Salvador. Yankee Tierra Serra, confirme a proa que está mantendo. Entre qual a proa que o senhor está mantendo, Yankee Tierra Serra? Pro ligou 983, bom dia. Yankee Tierra Serra ciente, fique atento à área de Camaçari, proibida, e a frequência está livre. Ali, bom dia, gol 983, atingindo a 2040. Quanto foi o peste? Gol no 983, sobe para o nível de voo 070, saída Arco. 070 na Arco, gol 983. Prossiga. Tá, graça, ponta nada e pronto, cabeceira no 7. Delta Oscar Lima, cruzando no solo de 27 no corte, free frequência, Sérgio. Delta Oscar Gol no 260, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3.000, 1.500. Gol no 983, livre, subida para o nível de voo 360. Ao 360, gol no 983. Gol no 260, informe sua indicada. 250, reduzindo. Gente, reduza para 2009. Gol no 260. Papatango, Romeu Papatango, serviço radar terminado, 61 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju 1203. Controle Aracaju 1203, ou Romeu Papatango. Os oficiais leste. Estacionado, pronto para o táxi, Vitorinho de Juliette. O Vitorinho de Juliette está livre de táxi, forte quando tiver. Ele tá que apontar a ponte espera, Victor Índia Juliette. Ponte espera pronto, Victor Índia Juliette. Ali mantém, capoeira no 7, estranho de leste. Ali mantém, capoeira no 7, Júlio. Certo. Então, 3896. Liga. Já está estabilizado, 3896. Afirma.